silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Emissoras Rio Grandenses Limitada, ZYK 272, Rádio Tupanci, 1250 kHz. A rádio para lhe acompanhar todo o dia. Bom dia. A partir de agora, na Tupanci, a notícia, informação e só sucesso, com Francisco Henrique. Alô, minha gente, muito obrigado a todos vocês que a partir de agora sintonizam pela Tupanci, mais um programa só sucessos, e que todos vocês estejam com muita saúde, muita paz em seu coração. São os votos de todos nós aqui, desta grande casa, Rádio Tupanci. O som que você ouve também é controlado aí pelo nosso técnico Eduardo. E a direção da Rádio Tupanci, Dona Judite Loreia, e a direção geral da Tupanci e das emissoras rio-grandenses limitada, Jorge Malhão. Muito bem, estamos todos nós identificados. Você sintoniza a Tupanci através dos 1250 kHz. O nosso endereço www.radiotupanci.com.br. Muito bem, estamos juntos e vamos juntos até às 7 da manhã aqui na Tupanci. Tupanci, 10 horas, 8 minutos. Emissoras grandes limitadas. Cachá ninguém pagando de mão. boca pronta com passar. Olha que 30 anos de Santo Mê, levamos família de chamiço, cunha tristezinha saudade. Oi, oi, oi, nhoz leva, ganhou de chão. Cabo Verde, quem a terra, crê volta a mão pra poder, gacha ninguém pra dar de mão. Horas 11 minutos, 10 e 11, a hora oficial na Princesa do Sul. Bom dia! Bom dia, cara legal, bom dia, gente fina, bom dia, gente boa! Dezessete de dezembro. Quinquagésima semana do ano. Aí, meu irmão. Bom dia. Estou na Tupanci, meu irmão. Sextou na Princesa do Sul. Faltando 14 dias para 2022. Ao som de Cesária Évora, nós estamos começando pelo canal 1250 da Rádio Tupanci AM, mais um programa. Fala, meu. Fala, meu. Aqui, o canal é teu. Levando família de chamiço. A gentileza no apoio. Dá uma dica portuguesa porque os seus olhos merecem o melhor. Ótica Portuguesa, no coração da cidade, na 15 de novembro, 631. Paulinho Loterias, a maior rede lotérica da região. O Emerson Medeventana avisa que até às 11 horas da manhã você pode apostar na primeira loteria do dia. E confere o resultado às 11h30, aqui no Fala Mel. Restaurante Fundo de Quintal, o seu almoço com sabor e o tempero da Estela Amaro. Jorge Malhão é Tu. Notícias, Tupanci 1250. A partir das 11 horas desse sábado, dia 18, o bairro Dunas recebe a Quebrada Cultural, uma feira de economia solidária, criativa e cultural que busca fortalecer instituições, coletivos e pequenos empreendimentos que atuam no loteamento Dunas, junto ao Comitê de Desenvolvimento do Dunas. A programação se estende até às 8 da noite e inclui música, dança, basquete e oficinas. Será oferecido almoço comunitário a R$ 10 por pessoa. Apoiadora do evento, a Prefeitura está recolhendo doações de brinquedos e doces que serão distribuídos às crianças durante a Quebrada Cultural. As doações podem ser entregues na sede da Secretaria de Cultura, Secult, na Praça Coronel Pedro Osório, número 2, até às 2 horas de hoje, e na sede do Comitê de Desenvolvimento do Dunas, a Rua Ulisses Guimarães, 2057, até às 6 horas da tarde. É hora do tempo.